som é com a guitarra na bater o pancadão. Do baixo, o torresmo, dos vocais, dá o down e já. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, a festa agita. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, só sei quem vai falar. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, você parar, vai respirar. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, você vai estourar, vai! O som é de primeira, eu explico pra você. Isso é pura adrenalina, somos LSD. Pra quem chegou segurando e se liga no refrão, o caminhão é LSD. Canta no som desse refrão. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, vem pra esta agitar. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, você tem que rumar pra lá. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, você parar pra respirar. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, esse tempo vai torar, vai. Tira o pé do chão. Tira, tira. Tira o pé do chão.